Система проводит, скорость будет, да. Então brilhoso. O meu verso é metódico, lógico, óbvio. Minha rima é clássico, de rima do fanático. O meu verso é metódico, lógico, óbvio. Minha rima é clássico, de rima do fanático. O meu verso é metódico, lógico, óbvio. Minha rima é clássico, de rima do fanático. O meu verso é metódico, lógico, óbvio. Minha rima é clássico, de rima do fanático. É por invasão de disposição do entorno sul em prol dos irmãos. É inovação pra contestação do velho padrão de informação. Eu apague guerreiro na favela. A rima aqui funciona como alerta. Modifico a visão, raciocínio mutável é indispensável na insana canção. Minha rima é rima que prima, versatilidade na ação. Se tem que ter inspiração na percepção da situação que está o mundão, na compreensão da razão, da realidade versus ficção. Fusão de ideal com ação problemática, rima fanática. Tem uma tática que revoluciona, que tira do coma quem está com a mente estática. Batida clássica, caixa instalada, a rima é trágica pro sofredor que analisa o verso expresso, se identifica com o rimador. Seja como for, ser negro, ser branco, ser banto na cor, não importa a cor, o que importa é ser narrador desse povo que passa sufoco, demonstra valor. A minha mente é um hospício, rap é meu vício, meu compromisso é não ser submisso, é não ser omisso e usar um mais vocal artifício pra poder rimar. Minha mente pira, viaja e transita num grande universo da rima, rompendo regras no meu manifesto sobre a atmosfera racista, jamais embalista, irmão. Negro paranoico, estilo terrorista no refrão. É inovação pra contestação do velho padrão de informação. A madame me rotula, de bandido me intitula. Por ser realista e não ser apenas mais um tolo que o sistema usa e manipula. O governo especula, literatura marginal da rua. Entende que cada rap tem o seu valor e não deixa com que o sistema o manipula. Canto pela paz no clima de suspense, pra que você não seja destaque no correio brasiliense. Baleado pela polícia ou preso, poder atirado no pai de família indefeso. Então escute o que eu falo, não vá de embalo. O crime é dia e noite de terror sem intervalo. A minha intenção é o resgate dos pivetes, sem pegar de herói, ladrão, 157. Sou rimador, fanático, nem sempre simpático. Na levada, no improviso que deixaram nático. No país do futebol ninguém faz nada em prol, pra tirar o moleque do farol escuro do sol. Por isso tendo o jogo e sei do que se trata. O inimigo usa eterno e gravata, e como sempre é protegido pela justiça. Foda-se o status, sua conta na Suíça. Escrevo tudo que vejo no gueto, cidadão que acorda cedo, a procura de emprego negou. E por amor canto meu verso seja onde for. Rap verdadeiro, autêntico pra quem dá valor. Quem conhece merda é necessário pra debater qualquer assunto. Do recanto o gama em torno sul. É muito mais que cantar, tudo vai ficar como está. Minha liberdade ninguém vai comprar, tenho compromisso para honrar. É muito mais que cantar, tudo vai ficar como está. Minha liberdade ninguém vai comprar, tenho compromisso para honrar. Represento o gueto, povo brasileiro, favelas e becos. Sem mudar, contesta a vida, meu enredo. Represento o medo da sociedade, que já sabe que seus sonhos nunca tornam-se realidade. Represento a revolta de quem não conforma e que dessa forma toma atitude só de dar. Represento o movimento com talento, fica atento no contexto. Com o rap se vendendo, eu represento a grande falta de uma senhora que todo dia chora porque o filho foi embora. Represento as palavras da Bíblia, minha fé na profecia, apocalipse dos últimos dias. Represento que não tem onde morar, que não tem o que comer, sem governante pra mudar. Represento minha ideia sem religião, represento Cristo na ressurreição. O meu verso é metódico, lógico, óbvio. Minha rima é clássico, de rima do fanático. O meu verso é metódico, lógico, óbvio. Minha rima é clássico, de rima do fanático. O meu verso é metódico, lógico, óbvio. Minha rima é clássico, de rima do fanático. O meu verso é metódico, lógico, óbvio. Minha rima é clássico, de rima do fanático. É por invasão de disposição do entorno sul em prol dos irmãos. É inovação pra contestação do velho padrão de informação. É por invasão de disposição do entorno sul em prol dos irmãos. É inovação pra contestação do velho padrão de informação.